as mãos atadas pros que têm a mente turva como os mares na ressaca. O céu azul engana quem não olha pros momentos em que as ondas quebram.